vez mais difícil um grande amor pra casar. A mulherada tá solta só a fim de farrear. Falar de corpo bonito, o assunto predomina, conforme o investimento coroar, vira menina. A vaidade hoje em dia é o extremo do limite. Tudo é fácil tendo grana, o bom senso não existe. O mercado está aberto e desse assunto eu conheço. Pra ter a mulher dos sonhos vou contar qual é o preço. Cabelo preto e comprido, 5 mil reais em diante. 900 sobrancelha pra melhorar o semblante. O nariz depende a forma, com 3 mil faz um retoque. Se a boca não tiver boa, com 6 mil faz um botox. R$20 mil em peito, com silicone importado. 22 mil numa lipo, pro corpo ficar sarado. Perna e braço é mais ou menos 350 por dia, mais 600 em suplemento, dependendo da academia. O melhor deixei por último, pra não assustar ninguém. É o lugar mais reparado que a mulher bonita tem. Vendi uma caminhoneta, foi gordo, foi mais de 100. Investi no bumbum dela, o restinho